Quero lhe falar sobre coisas nossas que estão em mim e não tenham fim. Eu mostro as cartas, jogo com a verdade. Quero ter você, não quero lhe perder. O jogo já acabou e não tem ganhador. Somente o nosso amor foi o que ficou. Me vejo em seus olhos, sempre longe ou perto. Eu quero lhe abraçar, quero lhe beijar. Estamos juntos, não importa o mundo, não há por que sofrer. Só você não vê. Se Deus lhe fez assim, inteiro para mim, não tente duvidar, não quero mais. Nós amamos, calo a minha voz, que o amor fale por nós. Me dê a sua mão, me olhe bem forte, eu quero lhe sentir, quero lhe ver sorrir. Tenha certeza, o jogo já acabou.